Capítulo 17. Equivocado. Com o objetivo de manter o nosso foco, recapitulemos brevemente o coração da idolatria, que é quando a humanidade, cristã ou não, coloca de lado o que Deus revela claramente, a fim de satisfazer seus desejos e anseios contrários ao caminho dele. Por essa razão, Paulo declara: Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Efésios 5, versos 5 e 7. A ira de Deus virá sobre o ímpio, mas Deus também disciplina o crente que se envolve em idolatria, ganância, cobiça, a fim de fazê-lo voltar ao coração dele. No entanto, se o crente continuar em teimosia e desobediência, assim como Balaão, as consequências podem ser tão severas quanto a morte. Paulo adverte os crentes: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Romanos 8, verso 13. O apóstolo Tiago também nos avisa: então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago 1, verso 15 e 16. A idolatria deve ser vista como um veneno que mata lentamente. É uma criptonita espiritual. Não podemos nos dar ao luxo de flertar com ela. A teia da idolatria é sutil e forte. Tivemos um vislumbre do seu poder ao ver a história de Balaão, mas vamos dar um passo mais adiante. Leia atentamente o aviso de Deus aos líderes de Israel. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Ezequiel 14, versos 2 e 3. Mais uma vez, vemos claramente que a idolatria não é limitada a estátuas, altares e nem templos. Deus não deixa espaço para dúvidas ao declarar claramente que eles haviam erguido ídolos em seus corações. Não eram estatuetas debaixo de árvores na cidade ou em templos. Não, eram ídolos erguidos em seus corações. Estavam abrigando desejos que eram contrários à vontade de Deus. O Senhor continua dizendo: Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Ezequiel 14, verso 4. Quando uma pessoa está embaraçada na idolatria, agarrando-se a desejos contrários, e vai até um ministro para pedir direção, conselho ou algum tipo de ensinamento bíblico, ela pode até receber uma resposta, mas não será de acordo com a vontade de Deus. Será uma resposta parecida com a que Balaão recebeu. A Bíblia do Novo Padrão Americano registra esse versículo de Ezequiel da seguinte forma: Eu, o Senhor, virei para dar-lhe a resposta da questão, tendo em vista sua multidão de ídolos. Agora veja o aviso dado ao líder de ministério que evita confrontar a idolatria da pessoa que foi procurá-lo e, ao invés disso, fala com ela como se tudo estivesse bem. Profetas e sacerdotes eram os líderes de ministério do Antigo Testamento. Daqui em diante, irei usar termos relevantes para os ministros líderes de hoje. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, permitindo-se assim ter parte no pecado e idolatria do inquiridor, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele, e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. Ezequiel 14, verso 9. Em oração, eu já chorei ou fiquei muito triste ao pensar em muitos dos ensinamentos propagados pelo ministério moderno de hoje, principalmente no Ocidente. Tenho clamado por respostas para o que está por trás das mensagens fracas do Evangelho sendo pregadas e escritas. Como resposta, o Espírito de Deus me levou aos capítulos 13 e 14 de Ezequiel. Esses capítulos revelam o que está por trás dos ensinamentos diluídos que negligenciam confrontar a prática do pecado, a idolatria. Se o ministro apresenta um evangelho incompleto porque não quer perder seguidores e fama, isso é nada mais, nada menos que cobiça camuflada. Por essa mesma razão, numa época em que surgia um ministério falsificado, Jeremias clamou: "Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano." Jeremias 6, verso 13. Comecei a vislumbrar o agir mais profundo da evidente fraqueza espiritual, a criptonita, em grande parte da igreja moderna. Pude ver o descontentamento de muitos que professam a fé cristã, e a partir dessa condição do coração têm surgido desejos pelo que falta na vida. Muitas vezes não são necessidades autênticas, mas nada além de desejos e anseios. Os líderes equivocados, também desviados por seus desejos cobiçosos, têm proclamado versículos que parecem ignorar e afirmar o estilo de vida pecaminoso daqueles que os procuram e, ao mesmo tempo, evitam de forma conveniente qualquer versículo que confronte o comportamento ímpio. Essa idolatria abre a porta para que tanto o ministro quanto o crente recebam mensagens ou conselhos que falam diretamente aos seus desejos e luxúrias e que fortalecem esses ídolos. No Novo Testamento, Paulo profetiza de modo similar a Jeremias e Ezequiel sobre um tempo futuro: "Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos." 2 Timóteo 4, verso 3. Seja bem-vindo a esse tempo. Tudo que os crentes precisam para ouvir o que querem é encontrar ministros que também estejam num estado de cobiça. Por outro lado, um líder santo que teme a Deus não se desvia de nenhum dos conselhos da palavra de Deus. Ele segue todo o conselho da palavra de Deus, não sessões selecionadas. Esse líder não tem medo de corrigir e confrontar, nem de encorajar. Esses ministros dos quais Paulo fala estão preocupados com a reputação, a aparência, o crescimento e as agendas deles. Podem ser persuadidos por um bom resultado ou uma recompensa. Portanto, irão falar e ensinar à luz dos desejos de seus ouvintes, ao invés de declarar fielmente a palavra de Deus, seja ela bem-vinda ou não. Apenas um ministro declarou a verdade. Josafá, rei de Judá, havia se aliado a Acabe, rei de Israel, através do casamento de seus filhos. Aquilo não foi bom para Josafá, pois ele temia Deus, enquanto Acabe era um idólatra. Após algum tempo, Josafá foi a Samaria visitar o rei de Israel. Acabe insistiu que Josafá convocasse Judá para ir à guerra ao lado de Israel contra a Síria. Josafá respondeu: "Claro, nós somos irmãos e as minhas tropas estão ao seu comando. Certamente estaremos ao seu lado na batalha." Porém, Josafá acrescentou: Peço-te que primeiro busques o conselho do Senhor, 2 Crônicas 18. Então, o rei Acabe reuniu 400 dos ministros e líderes mais proeminentes de Israel, não ministros de Baal, Azerá, Moloque, nem outros falsos deuses, mas ministros do Senhor Deus. Eles falavam em nome de Iavé. Acabe perguntou a eles se deviam ir à guerra ou não. Todos os ministros falaram em comum acordo: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei, 2 Crônicas 18, verso 5. Aqueles líderes haviam sido treinados a falar somente mensagens positivas e encorajadoras aos ouvintes, principalmente os importantes. Apesar de serem ministros de Iavé, eram dados à cobiça, eram idólatras. Apesar de serem os ministros mais respeitados de Israel e terem mensagens impressionantes, Josafá ainda não estava em paz com aquele conselho. O temor de Deus em sua vida havia mantido o seu discernimento intacto. Ele perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ele sabia que aqueles que haviam dado a resposta eram profetas de Iavé, mas sabia que algo não estava certo. Acabe retrucou: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Para um idólatra ou uma comunidade de crentes que ficaram acostumados com a bajulação, um ministro verdadeiro do Evangelho muitas vezes parece negativo e desencorajador. Micaías era diferente dos outros, pois não queria muitos seguidores nem nada de Acabe. Ele temia o Senhor mais do que o homem e desejava a aprovação de Deus acima do sucesso. Ele sabia que Iavé era sua fonte e que preferiria agradá-lo ao invés de agradar a um rei sob influência da criptonita. Isso mantinha puro e livre no engano do qual os outros ministros operavam. Acabe então mandou chamar Micaías. Enquanto esperavam pelo verdadeiro homem de Deus, os ministros continuaram a profetizar diante dos dois reis. Um deles, um hebreu chamado Zedequias, da tribo de Benjamim, fez chifres de ferro para si mesmo e disse: assim diz o Senhor Iavé, com estes chifres tu ferirás os arameus, até que sejam destruídos. Então todos os ministros aconselharam o rei em uma só voz, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Certamente há segurança na multidão de líderes, correto? Parecia muito encorajador e seguro que todas as mensagens estavam em concordância e eram confirmação. Sim, confirmavam exatamente os desejos do coração de Acabe e falavam diretamente ao seu desejo por vantagem, idolatria. Enquanto os ministros que estavam em comum acordo aconselhavam os dois reis, o mensageiro encontrou Micaías e lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. 2 Crônicas 18, verso 12. Eu já ouvi palavras como essas quando fui convidado por algumas igrejas bem conhecidas. John, encoraje as pessoas. Pregue mensagens positivas. Edifique-as. Conforte-as. Terminaremos o nosso culto com uma música animada para que você possa finalizar num tom otimista. Queremos que todos saiam se sentindo bem, como se o mero mensageiro pudesse adulterar a mensagem do rei. Se adulterarmos, deixaremos de ser embaixadores falando como oráculos de Deus e seremos meros homens usando suas palavras positivas encontradas em várias partes do Novo Testamento para gerar o que desejamos. A resposta de Micaías foi franca, pois ele não podia ser comprado pela bajulação. Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Ó Pai, envia-nos líderes que farão o mesmo em nossos dias. Quando Micaías foi levado diante de Acabe, fizeram-lhe a mesma pergunta, já respondida pela multidão dos outros profetas. Micaías respondeu sarcasticamente: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Acabe ficou com raiva com o sarcasmo do profeta. Micaías então declarou a palavra de Deus a respeito da situação. Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. Acabe voltou-se para Josafá e disse: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Então Micaías continuou a contar para Acabe o que realmente estava acontecendo e o que aconteceria na verdade. Ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Deus respondeu a Acabe de acordo com a idolatria, cobiça em seu coração. A verdade sobre a qual Ezequiel escreve é ilustrada aqui. Deus não só fala diretamente à idolatria do coração de Balaão, como visto no capítulo anterior, e de Acabe, neste capítulo, mas também age de modo similar com aqueles que transmitem a mensagem. Acabe recebeu a mensagem que queria ouvir, mas recusou as verdadeiras palavras de Deus que lhe teriam dado proteção e livramento. Acabe saiu para a batalha. Embora estivesse protegido, estando disfarçado a fim de que os sírios não reconhecessem, foi atingido por uma flecha e morreu antes do fim do dia. Você pode esconder-se do homem, mas nunca de Deus. E quanto a hoje, desejamos a proteção, a provisão e o livramento que Deus promete? Ou desejamos ser bajulados? Queremos ouvir paz, quando na realidade, certamente, tribulações surgem do engano no qual caímos? Vamos pensar sobre isso à luz das Escrituras? O que é melhor? Proteção a longo prazo, a submeter-se a todo o conselho da palavra de Deus, ou bênção superficial a curto prazo, enquanto a disciplina ou o julgamento iminentes estão logo ali na esquina? Entre em ação. Muitos que professam a fé cristã querem ouvir somente palavras que os fazem sentir-se bem. E por causa da cobiça e do temor do Senhor, muitos ministros estão dispostos a falar apenas palavras que encorajam os seus seguidores. Nesses casos, todas as palavras doces soam maravilhosas, mas não são completas e levarão os líderes e os seguidores a um local indesejado. Precisamos ouvir a verdade, mesmo que doa de primeira. Não importa quão dolorosa seja a verdade, doerá muito menos do que a adversidade para a qual nos direcionamos quando vivemos no engano. Você pode ser uma pessoa que busca a verdade. Comece pedindo a Deus que declare a verdade dele sobre a sua vida, convidando-o para revelar qualquer área em que você tenha andado em engano sem saber. Escreva as verdades que ele lhe disser para que você possa meditar nela nos próximos dias e semanas. Em seguida, peça a Deus que o fortaleça para dizer a verdade, mesmo que não seja popular nem politicamente correto. Você não tem que comprar brigas, mas ser capaz de dizer como Micaías disse: "Juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar."